fica em sintonia com o canal 2. Abater o coração a bater. Passa das quatro, falta pouco para eu te ver. O tempo passa, vai passando, mas sem correr. E o coração a bater, a bater, a bater, a bater. O coração a bater. Dá cá um beijinho, ó dois, ó três, mais uma vez, e se não é já, então deixa pra lá. Dá cá um beijinho, ó dois, ó três, mais uma vez, e se não é já, então deixa pra lá. Passa das cinco, falta menos pra eu te ver. O tempo passa, mas agora mais a correr. E o coração a bater, a bater, a bater, a bater. O coração a bater. Dá cá um beijinho, ó dois, ó três, mais uma vez, e se não é já, então deixa pra lá. Dá cá um beijinho, um, dois, três, mais uma vez, e se não é já, então deixa pra lá. Batem as seis, bate tudo, tudo, sempre a correr. E agora sim já não tenho mais de sofrer. Bates à porta, a bater, a bater, a bater. E o meu coração a bater. Dá cá um beijinho, ó dois, ó três, mais uma vez, e se não é já, então deixa pra lá. Dá cá um beijinho, ó dois, ó três, e ela agora deu, na, já está. Deu, dá, deu, já está. Deu, já está, já cá cantou beijinho, já. Três, mais uma vez, e se não é já, então deixa pra lá. Dá cá um beijinho, ó dois, ó três, e ele agora deu, dá, já está. A formiga vinha sentido contrário. Caiu a tejo a pé de um tetuagenário. Caiu a tejo a pé de um tetuagenário. Levou, trepou as tábuas que flutuavam nas águas. Flutuavam nas águas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudei de rumo, já lá vem outro carreiro. No carreiro vinha sentido diferente. A formiga vinha sentido diferente. Caiu à rua no meio de toda a gente. Caiu à rua no meio de toda a gente. Boliu, abriu as gâmbias para trepar as varandas. Trepar as varandas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudei de brumo, já lá vem outro carreiro. A formiga no carreiro andava a roda da vida. A formiga andava a roda da vida. Caiu em cima de uma espinhela caída. Caiu em cima de uma espinhela caída. Furou, furou a brava. furou a brava numa cova que ali estava, cova que ali estava. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro, mudei de rumo, já lá vem outro carreiro. Caiu ao Tejo, ao pé de um setuagenário. Largou, trepou as tábuas que flutuavam nas águas, flutuavam nas águas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro, com dente a pulo já lá vem outro carreiro. Amigo, Canal 2 da Antena Web. Tudo é mentira, desse teu mundo de onde vens. Tudo é mentira, dizes que é belo e perfeito. Tudo é mentira, adormeci, mas eu confesso que só vejo mentiras, mentiras. Baby, tu sabes que não vou me envolver. www.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Ai, amor de perdição.

discreto e sutil. Passeia por mim livremente, como se fosse gentil. Oh, fechando.